925, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 02. Bom, 925, Alfa Juliette, 12, ok. 02. 02, obrigado. Estão transmitindo 55 visual com segundo tráfego na final? Ou é um Boeing 737? Afirmativo, 3155. Ok, o 3155 observe a passagem do Boeing após ali manter na capsilona zero. Gente, após a passagem do Boeing, segundo tráfego, o 3155 ali mantém na capsilona zero. Quatro, oito, sete, no solo 39, libere a direita e chame o solo em 1219, ao livrar. Direita, 219. Cruzou visual com tráfego na final do 10? Tá visual, começa. Bono 075, livre pouso, vento 130 graus, 11 nós. Bono 075. Livre pouso, Bono 075. Fonseca 2733, atua aí. Escuta você. Observe o tráfego que pousa 737 após o mesmo ali e mantém a partir da Delta, ok? Na partir da Hotel, corrigindo. Após o Boeing, a porta final alinha e mantém a partida do Delta 735. Afirmativo. Possível. Autorizado no 60. Autorizado no 60, 352, passou. Hotel Cazulu, visual com o Gol, tá no norte. Ok, ciente, Hotel Cazulu. Assim que o Gol tocar no solo, autorizado o cruzamento da Oeixa 1028. Prossiga direto para o pátio 3, atentando a viaturas e a aeronave da Trip está parqueando naquele pátio, ok? Evite o sobrevoo dessa da aeronave e de viaturas. Tá ciente, tá, Cazulu? Puta 3155, alinho, mantendo a capitana no zero. Afirmativo, alinho mantém, 3155. Bono 075 no solo, os 41, chame o solo em 121 no decimal 9. 219, Gol. O Hotel Cazulu só observe o aeronave da Gol também, ok? O... liberando aí pela alfa. Tá visual, começo. A linha mantém, o Rotário 2733, a partir de intercessão hotel. Ok, o 2733, autorizado decolagem, o vento 110 graus, 122, força aérea 2733. Sério 2733, isso, decolagem, partida de intercessão hotel. 171, agora sim. Ciente, táxi autorizado, pátio principal, Indy Alpha. Ponto de espera, chame então 8895, o ajuste 10113. Ciente, autorizado, táxi Indy Alpha, 1895 e 1013, TAN 3217. Confirma para 3155? É a torre, equipamento número 2, como recebe? Alto e claro. Ok, graças. Hotel Cazulu, no controlado. Hotel Cazulu, no solo 42, frequência livre. Alô, boa tarde, eu tô passando Hotel Cazulu. Prossiga. Tá no Pátio 3 já estacionado, só pra embarcar pra cruzeiro, vai para aí, vai. 4-3, curve à direita, suba para 1000 pés, restrito, ingresse no corredor axé, reposte para cruzar o eixo da 1735, Fosséria 2733. A curva à direita para o corredor axé, restrito a 1000 pés, reportará para cruzar o eixo da 1735, 2733. Baixo para ingresso no pátio. Aguarda. 3 ou no 4, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Papa Romeu, Índia Tango Eco. Controle, mantém a visual 075, reporte para a descida, o Índia Tango Eco. Quem está visual com o Tran taxiando? Afirma. Após o mesmo, ingresso Juliette, portão 05. Após o Tran, ingresso Juliette, portão 5, portão 075. Hotel Esquizilo, pronto, copiando. Hotel Esquizilo. Salvador, em Rimar, VEA 500 pés direto com proa norte, acionando o código 0110 e o controle 12. E vai manter a frequência da torre, em 118.95. Confirme. Já está alocado o 0110, chamará a torre, 1895. Se ativa o hotel Oscar Zulu, da presente chame torre 1895, o ajuste no 013. Ajuste padrão, silêncio, chamará a torre, direto, boa tarde. Solo gol na 399, para pushback, acionamento, 06. Autorizado no 612, chame para índice táxi. Autorizado, chamará táxi, 399. CH33, controle. Mantenha-se visual no meu pés no corredor axé, aguarde para a subida. Vamos ter mil pés no axé, visual, aguardando para a subida, o Conselho 2733. Controle, 720, boa, contato radar, oh, perdão, chegada bom, fiação de identificação, desce para 4000, com 10013, webinha 720. O 755, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. A pilinha, mas deu certo. Deu certo. Prefeito Daniel, boa tarde. Boa tarde, 3155, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, 3155. O 027333 é o controle. Tem condições de voar DCT 045 Ilhéus? Afirmativo, 2733. Autorizado 045 DCT Ilhéus, vigilância 2733. Presente 045 DCT Ilhéus, o portário 2733. Pronto para cópia Delta. Já de Salvador, Manati, no mil pés, após decolagem curva direita no corredor axé, acionando o código padrão 0125 e o controle no 208. 3217, autorizado alinhar e decolar 10, vento 130 graus com 12 nós. Autorizado alinhar e decolar 10, 3217. Decolagem com a torre 1895, ajuste 1013. Vento aqui no aeródromo de Salvador, 130 graus com 12 nós. Assim, camarada, no controlado da São Zolão. O Delta acione e reporte para o táxi. Mantenha sua visão nos corredores, reporte Interlagos, Mike. Venha corredor, vai apontar Interlagos, não, vem dentro, Mike. Nove cinco, desce para 2000, livre ILS. 3 95, 2000, livre ILS, apontará estado no 3 95. Boa tarde, na posição 1-4, cliente da ordem. Negativo, livre. Livre decolagem, 3217. Passe o 2231. Salvador, boa tarde, da 3190, passou 220 para 150. 3190, controle, acende identificação, boa tarde, desça para 050, chegada Mari. Identificou, descida para 050, mas chegada Mari, da 3190. Táxi autorizado via pátio Indy Alpha, ponto de espera chame 2895, o ajuste 10013. Pátio Indy Alpha, ponto de espera chame 1895. 1895. Espera, bom, 3994. Só me confirma o PLB, é 135? 136. 136, ok. Graças. Realizador e glide gol no 395. Gente, no 95, autorizado sinal ILS, passou Duna, chama a torre 118-95, bom pouso. Ativo qual a frequência? 18-95, é isso? Perfeito. Muito obrigado. Código transponder 1208, é o controle. Para barreiras 180 pela UISC 42. Vamos passar para a nossa saída da cola da Estão 0 por 2 esquerda. 5113 no transporte o controle Salvador 120-8. Contagiou 2231. 2231 no da passarela, correto? Chama para puxa estacionamento. Chama nessa puxa estacionamento 2231. Torre Gol no 395. O 395, cheque trem, livre pouso, vento 130 graus, 109, o 395. Já travado, livre pouso, pista 10, gol na 395. Posso ficar para a Alfa Torre? Já está acionado o 2000 no transponder? Então, na minha repetidora aqui do radar na torre, a gente não está recebendo não, ok? Tia 399, visual com tráfego na final. Que observe o tráfego da companhia que pousa após a linha mantém. Poste para o ingresso, no 7, Mike é com o Delta. Resumo 55, controle. Passão no 60, chama centro 133, decimal 25, boa viagem. 133-25, boa. Tem que dar o tachar. Yankee Delta Charlie, mantenha-se visual no litoral norte, reporte para ingresso no corredor Interlagos. Yankee Delta Charlie. Transporte alinhado e pronto para decolagem. Mike Eco Delta. Autorizado, sempre emite táxi. Ah. 295 no solo ao 54, chama o solo 219, Oliver. 219, Oliver, na boa. Salvador, India de Sanjeco, da Prensa, da Clara, tá bom? Livre decolagem da 10, 1309. Mike Eco Delta, colo pronto, livre decolagem, 130 graus com 11 nós. Liberal, só confirme o setor de sobrevoo. Trinta segundos para a cópia. Liberal, pronto para a cópia. Autorizado Salvador, Salvador, o nome o PES, após decolagem, curva esquerda no corredor, forte, 0171 é o código, 1208 é o controle. Mike Eco Delta, fora do sol. Mike Eco Delta, decolado aos 56, ao ingressar no corredor Axé, chama o controle, 1208. 1208, sim. Decolagem para a torre 1895. Controle Salvador, gol no 399. 399, controle, boa tarde, direto Leda, vigilância. Boa tarde, Leda, gol no 399. Controle Salvador, captação 90, Mike, Mike, tá controle, rotatória e visual pra copa. Gente, Mike, torre 118, decimal 95. 118, 95, a copa é, Mike, Mike. Controle Salvador, boa tarde. Papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, Manati Visual DCP na escuta. Entendi. Webjet 6720, desça para 2000, livre LS, chama estabilizado. Desce para 2000, Web 6720, tá. Tá aí. Comando LS, pode voar direto, dona? Filhos, estão no 7. Chamada lateral 3000, rumo 7, Mike. Azul 4206, boa tarde, identifique, desse mantenha 060, vigilância. Controle da 3190, pode prosseguir na descida? 3190, controle, desça para 3000, 1013, vetoração, mantenha presente para o limite, é o localizador. Descendo para 3000, ajuste 10013, mantendo a pro limite localizador, da 3190. 3217, chama Recife em 13325, bom voo. Bola 3325, 73217. Max autorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 013. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 295, bom 75. boa tarde, voo 1925. No 925, pronto para a cópia Brasília? Afirmo, tem ótimo. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pedro 17. Arbor LF assumida. Primeira curva à direita após a decolagem. 5122 é o código transponder, 1208 é o controle. Obrigado, 360 para Brasília, via Pedro 17. Arbor LF é a saída, curva direita após, 1122 aciona, 1208 com controle. Voo 1925. Correto, chamo para posicionamento. Obrigado, chamaré. 1395, após a passagem do tráfego da companhia, ingresso Juliette, portão 08. Após a passagem do tráfego da companhia, Juliette para o 08, 1395. Pushback, acionamento, passarido 2231, estamos na remota 14. Aguarde, passarido. Zona 90, direita para o 060, livre LS, chame estabilizado. Direita 060, autorizado para o procedimento, vai chamar estabilizado 3190. 130 com 10, nós. E decola, boa tarde. Controle aéreo, filhota Charlie. Para o controle, confirme. Papa Tango Yankee Delta Charlie. Yankee Delta Charlie, controle da presente voo rotatório, Charlie. Ok, Yankee Delta Charlie, vai fazer um sobrevoo ali em busca da vida. Negativo, sequência para decolagem e aproximação, negativo. Em Lauro de Freitas? Yankee Delta Charlie, voo rotatório. Gato. 6720, completa LS, 2 minutos externos, chama a torre 118, decimal 95. Pois é, também descendo, obrigado. Salvador, eu passarei 2231, está vitória com a aeronave da Boa Retaguarda, após a passagem do mesmo teste, está autorizado o custo de acionamento. Afirmo, passaredo. Obrigado, é reporta tarde. Do pouso 917, vento 130 graus, 099. Autorizado o pouso 979, vem aqui, Mike. Corre o MJ 6720 estabilizado, passou o externo. 1720, ciente, tráfego avistado, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Tráfego à sua esquerda na curta final da 17, vai pousar, tocar e sem interferir na sua aproximação. Aeronave da companhia na rolagem aqui da 10, só aguardando a sua liberação. Positivo, 1720. Corre, é o Yankee Delta Charlie. Prossiga, Marcão. Opa, quem é que tá aí? Ricardo. Ô, meu irmão, tudo bem? É, tá aqui na da rotatória, vai manter 500 pés para pouso aí na 17. Ok, é, autorizado, prossegue aí na final do 17, reposta através norte da torre, vento 130 com 10, Yankee Delta Charlie. Charlie. O Web 6720 tem livre pouso na pista no zero, vento 130 com 99. Livre pouso, 6720. 1755, decolada 02, chama o controle 1208. Em 1208, grato. 90. 3190, ciente, para a próxima duna, chame torre 118, decimal 95. Agora 2895, para 3190. Azul 4206, controle via Mari para 2000. Altímetro milha 13, azul 4206. Azul 4206, levou no 755. No 755, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, 1755. Eco Delta, controle. Frequência livre. sempre bom voo até o regresso. Estou em Salvador, boa tarde, tá 3190, a uma milha do externo, baixada travada. 3190, continua aproximação, aguarde pista 10 livre. Aguardão, 3190. 0630, 6 horas e 30. 237 a bordo. Altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, bom voo. Pátio Índia Alfa, quando ponto de espera, 1895, bom trabalho. 4 ao liberar, chame solo 219. Torre Eco Delta Charlie. Prossiga. Passando seu através. Está visual com a aeronave da TAN final? Afirmo. Ok, é só aguarde um pouco aí no setor norte, após o TAM passar aí, eu cruzar o eixo 1735, está livre prosseguir pouso direto, pátio 5, não é isso? Afirmo. Ok, só observando o TAM passar e cruzar o eixo 17, você prossegue direto para o pátio 5. Charlie. O TAM 3190, livre pouso, vento no 30 graus, 109, cheque trem. Livre pouso, TAM 3190, baixar travado. Até amanhã. Quanto espera avanço, passarei 223, zona suficiente da aeronave na corrida final. Aqui, observe o pouso da aeronave da TAM, após a linha mantém 2231. Após a linha e mantém 2231. 7, portão meia dúzia. Sim, a gente mantém a posição, Índia 9 graus. meia dúzia zero, controle reautorizado para 3 mil pés com 1013 na chegada mar. 3 mil pés em chegada mar, eu sou 3 mil, né? 0273, eu controle. Milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 045 e chama agora controle Léo, frequência 120, decimal 1, boa viagem. Delta Charlie, vento 130 com 11, chama no solo controlado. Charlie, grato. TAM 3190 no solo 07, libera a direita, solo 21-9. A direita chama solo 219. Solo Salvador, TAM 3190, na sua escuta. 3190, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa vai chamar antes da Juliette, tá 3190. Ok, Índia November Alfa, livre decolagem, vento 120 graus, 11 nós. Passareiro 2231, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem ao 2230 da 2231 da passareira. Solo 08, boa tarde, Marcão. Um abraço. Boa tarde, obrigado, irmão.